Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui como sempre na Rádio Filispinho, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. Ora, hoje o programa vai estar preenchido com o 8º volume de novidades portuguesas deste ano 2025. E vamos começar com uma banda com um nome muito sui generis. São os Conjunto Evite, que também se pode ler Conjunto Evite. E tem o tema Trono Gelado, do seu EP Suite Giacometti, que foi lançado no passado dia 14 de novembro. Ora, este projeto foi concebido a partir de 5 canções originais criadas para um espetáculo no festival que homenageia a memória e o legado de Michele Giacometti, etnólogo e investigador corso que dedicou a sua vida à recolha e preservação da música popular portuguesa. Inspirados pelas transformações sociais e ambientais vividas no Baixo Alentejo, os Conjunto Evite procuraram explorar o confronto entre tradição e progresso, entre paisagem e mutação e memórias que persistem. Onde está Deus e o seu reverso? E os abutres começam a rondar. Talvez se compre a paz de espírito, uma gota de ouro pelo eterno divino. Mas a ser é implacável. Irá para os filhos da terra, onde está a água, onde está a águia, desapareceu. Ora, começamos muito bem com o Conjunto Evite e o tema Trono Gelado. Ora, vamos passar ao novo álbum do projeto Luta Livre, que tem um novo disco chamado Contrafação, que é o primeiro em que Luís Varatojo trabalha efetivamente a solo. no qual o músico assume as vozes, a guitarra e sintetizadores, cantando um retrato do que observa no dia-a-dia. Contrafação é uma edição de autor que resulta de um processo de simplificação em curso que foi evoluindo de disco para disco. E é neste disco que Luís Varatoz considera que chegou a um disco mais simples e com menos arranjos, menos instrumentos do que os dois anteriores, mas que os resultados estão muito a seu agrado. Como exemplo, escolhi o tema Respeitinho, que tem muito a ver com os discursos de alguns políticos novos que gostam muito, que têm muitas saudades de Salazar. Ora, vendo bem, respeito e respeitinho são duas palavras com significados muito diferentes. Respeitinho é bem bonito, já dizia Salazar. E o raio do respeitinho continua a vigorar. É dizer que sim senhor, saber o seu lugar. É louvar o superior e nunca regatear. Não tem nada que enganar. É bater a bola baixa e não ter opiniões. É entrar no corredinho, bajular os figurões. É saber o seu lugar, mas mirar o do vizinho. Miserável condição, o raio do respeitinho. O raio do respeitinho. Praticar o respeitinho é desporto nacional. É do pobre e é do rico, do que passa menos mal. Faz parte do ADN, do costume e da moral. Vai acima, vai abaixo, toca a todos por igual. Toca a todos por igual. Toca a todos por igual. É bater a bola abaixo, não ter opinião. É entrar no corridinho, ajoelhar os figurões. É saber o seu lugar, mas mirar o do vizinho. Miserável condição, o raio do respeitinho. O raio do respeitinho. O raio do respeitinho. O raio do respeitinho. Já dizia Salazar. Já dizia Salazar. Já dizia Salazar. E o raio do respeitinho continua a vigorar. Continua a vigorar. Continua a vigorar. É dizer que sim senhor, saber o seu lugar. Saber o seu lugar. Saber o seu lugar. É louvar o superior e nunca regatear. Não tem nada que enganar. É bater a bola baixa e não ter opinião. É bater a bola baixa e não ter opinião. É entrar no corridinho, bajular os figurões. Bajular os figurões. É saber o seu lugar, mas mirar o do vizinho. Mas mirar o do vizinho. Miserável condição, o raio do respeitinho. O raio do respeitinho. O raio do respeitinho. O raio do respeitinho. O raio do respeitinho. Respeitinho. Ora, foi Respeitinho do projeto de Luís Varatoz, chamado Luta Livre. E agora vou-vos dar uma boa nova. O sobrinho de José Afonso acaba de lançar um novo tema e de anunciar novo disco para janeiro de 2026. É isso mesmo, vamos então ouvir o belo Tempo de Poesia, de João Afonso. Desde a névoa. consagram sob a cúpula sombria das mãos que pedem vingança, sob o arco da aliança da celeste alegoria. Todo o tempo é de poesia, desde a arrumação ao caos, à confusão da harmonia. Todo tempo é de poesia, é mesmo, é bem verdade, é, todo o tempo é de poesia, tal como diz João Afonso. Continuamos agora com Mau Teatro, o álbum de estreia de Humberto, personagem musical de Bruno Humberto, que é compositor e artista multidisciplinar nascido nas Caldas da Rainha. O disco dele saiu a 16 de outubro, acompanhado do single Amarrotado, que já ouvimos aqui há umas semanas atrás. Com uma sonoridade indie folk pop, que dialoga com a música tradicional e o fado, Mau Teatro é um disco sobre encenação do cotidiano, entre a luz e a obscuridade, de um retrato íntimo das falhas e repetições humanas. Como este disco é um dos meus favoritos deste ano, hoje trouxe-vos mais um tema. Desta vez vamos ouvir a peça Sem Refrão. Por vezes penso que toda a música é distração para estancar a raiva, à espera, o esforço, a desilusão. Não somos violentos até que nos apertem a garganta. se não podemos mais, nem venha o facho, nem venha a santa. Se não podemos mais, nem venha o facho, nem venha a santa. Por vezes penso que cantar demais traga a voz. Depois paro e sigo o relato lido deste medo atroz. Discretos cantamos, cantando a noite, perdendo manhã. Mas não nos façam fracos, estamos despertos com as irmãs. Mas não nos façam fracos, estamos despertos com as irmãs. Penso que o meu lamento é igual ao teu, nunca tão concreto este estar incerto que nos sucedeu. E logo reunimos, marchamos, saímos, somos todos um, com uma voz distante a ver quem cante este chão comum. Com uma voz distante a ver quem cante este chão comum. Por vezes duvido e nem consigo parar e dormir. Escrevo e reflito sobre este grito prestes a surgir. Por vezes duvido e nem consigo parar e dormir. Escrevo e reflito sobre este grito prestes a surgir. Em cada garganta este abril canta a uma só voz. E se nos apertam há de haver quem cante sozinho e por nós. E se nos apertam há de haver quem cante sozinho e por nós. Nos apertam, há de haver quem cante sozinho e por nós. E se nos apertam, há de haver quem cante sozinho e por nós. E se nos apertam, há de haver quem cante sozinho e por nós. E se nos apertam, há de haver quem cante sozinho e por nós. Passamos agora ao pianista Filipe Raposo. A Trilogia das Cores é um ensaio sonoro e visual revelado em 2019. Uma reflexão artística sobre a influência das três cores na história da humanidade. O vermelho, o preto e o branco. O primeiro volume, chamado Ocre, lançado em 2019, abordou a variação do vermelho, a cor associada ao nascimento da arte e dos seus múltiplos significados, que são poder, amor e morte. Em 2022, Filipe Raposo deu-nos a conhecer Obsidiana, o segundo volume, celebrando o preto, historicamente ligado a conotações que vão desde a ausência da própria cor ao tom sofisticado. Neste ano de 2025, cumpre-se a trilogia com o lançamento de Variações do Branco, volume 3, que simboliza o renascimento, a primavera, o sul através da cal, sendo também uma cor presente nas grandes planícies gélidas ou também nos grandes desertos de areia. É a cor da resiliência e até em algumas culturas orientais a cor do luto. Deste novo disco de Filipe Raposo vamos ouvir o tema A Idade do Pão. Thank you. Ora, muito bem, este foi o Filipe Raposo com o tema A Idade do Pão. Passamos agora à The Acoustic Foundation, que é um grupo português de funk criado em 2011 por Marta Oliveira e Ricardo Fidalgo. O tema que vamos ouvir, Fresh News, é uma canção plena de groove e que vem antecipar o próximo disco da banda, que se vai chamar What the Funk, no qual se reforça a identidade de um projeto que desde que nasceu se afirmou como um verdadeiro coletivo funk. À coletiva base da banda junta-se agora um coro gospel e uma secção de sopros reforçada. Atualmente os Acoustic Foundation preparam uma comemoração dos 15 anos de atividade com um conjunto de novidades que passam desde novos temas, concertos e uma sonoridade mais ampla. Somos Acoustic Foundation com Fresh News. Comes back at you. Can say I didn't told you so. I didn't want you to. Always too busy with all your shallow stuff. You couldn't pay attention and you wouldn't listen. We could have had it all, but you'd rather hear a war. Got some fresh news just for you, my baby. São os Acoustic Foundation com Fresh News. E vamos agora presenciar o momento de punk enraivecido dos portuenses Ideal Victim. Nascidos em 2022, os Ideal Victim lançam este ano o seu álbum de estreia, chamado Rage Letters. São menos de 10 minutos de punk misturados com guitarras surf e a raiva de quem procura ser verdadeiramente livre. Dos Ideal Victim, vamos ouvir o tema Agent of Chaos. Oh, raio de merda é esta? Foda-se. Ora, muito bem, hoje na secção Que Raio de Merda é Esta, vou falar de duas coisas tremendas. E a primeira é sobre o autor desta linda canção que acabamos de ouvir. Pois é, esta canção foi composta e cantada por Manuel João Vieira, vocalista do Zenapá 2000 e também conhecido por ser o candidato Vieira. Uma candidatura à presidência da República feita com muito humor. Por exemplo, ele promete vinho canalizado por todas as casas portuguesas, um Portugal alcatifado, totalmente, e um Ferrari para cada português. São pequenos exemplos do que ele diz, e diz mais coisas muito engraçadas. Ora, esta é uma candidatura à presidência da República que não trata de gozar com o sistema, trata-se de demonstrar que o sistema é uma mentira em que todos tendemos a acreditar a partir do nosso ponto de vista. Ao longo da história, o humor foi a ferramenta secreta para espetar alfinetes nos balões do poder. O humor sempre teve a clara função política de retirar ao poder a gravidade que ele insiste em vestir e sempre mostrou que o rei ia nu. Quando nos rimos, deixamos de ter medo. E quando deixamos de ter medo, começamos a pensar melhor, a ver mais claro. A demagogia e o populismo não suportam o riso, porque vivem de simplificações dramáticas de inimigos imaginários e de líderes que acreditam que foram escolhidos por Deus. O humor educa sem pedagogia nem moralismo. Critica sem precisar de gritar e devolve ao cidadão a inteligência que o medo lhe tenta roubar. No fundo, o riso não derruba só muros, derruba sobretudo certezas, dogmas e líderes demasiado convencidos de que o seu discurso é infalível. E é por isso que em política o humor é sempre revolucionário, porque o riso é o antídoto da tirania e desconstrói a realidade com a lente inteligente que mostra o lado por detrás que achamos ser real. Ora, estas palavras podiam ter sido escritas por mim, mas não são. São fruto da cabeça do Rui Rebelo. Agora passamos a um tema um bocadinho mais chatinho, que é o 25 de novembro. Parece que a direita portuguesa quer deixar de celebrar o 25 de abril de 74 para começar a celebrar o 25 de novembro de 75. Mas esta operação não lhe vai ser fácil, não, senhora. A direita diz que 25 de novembro foi quando se instaurou realmente a democracia em Portugal. Mas para a esquerda, essa data tem o significado de contra-revolução. Este é, na verdade, um capítulo da história de Portugal bastante longo, se queremos explicar bem. Mas eu creio que se pode resumir de uma forma. Isto é assim, o 25 de novembro não foi uma tentativa de golpe da esquerda. Foi um protesto de um sector das Forças Armadas contra mudanças na hierarquia militar, que foi usado como protesto para a direita militar iniciar um golpe para esmagar a revolução. Enquanto que no 25 de abril a população saiu à rua, no 25 de novembro, ninguém saiu à rua para defender o golpe da direita. Não, senhor. Os únicos que fizeram foi para tentar evitar esse golpe. A direita não teve qualquer legitimidade ou apoio popular. De tal forma que, meses mais tarde, a direita foi obrigada a aceitar uma Constituição que tem o socialismo inscrito no seu preâmbulo. Ainda assim, é um facto que o 25 de novembro é a data que a esquerda militar é derrotada e se inicia um processo contra-revolucionário. Na prática, o 25 de novembro representa o início do processo que empurrou o país para mais desigualdades sociais, pobreza, privatizações, desmantelamento do aparelho produtivo, entrega de poder aos grandes grupos económicos e financeiros e a perda da nossa soberania para a União Europeia. Estás a ouvir Xardín a Beira-Mar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8-9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beira-Mar Plantado. Ora, e se mesmo estão a ouvir o Jardim a Beira-Mar Plantado, hoje preenchido com o 8º volume de novidades portuguesas deste ano 2025. Continuamos a partilha de novas canções com Henrique Tomé. Há umas semanas atrás passei um tema chamado Rope, e agora vou-vos contar um pouco mais deste excelente cantor. Thin Ice é o novo disco de Henrique Tomé, e é um disco conceptual que está dividido em duas partes, o conflito e a resolução. Inspirado em estruturas clássicas de enredo, cada faixa contribui com uma história com princípio, meio e fim. Segundo o próprio, este disco conta uma história de medo e fragilidade, mas também de superação e leveza. O tema que vamos ouvir, Thin Ice Parte 2, representa o clímax e a libertação dessa história. É o momento da resolução do disco, um clímax catártico e de celebração. É aqui onde percebemos que tudo está bem e que também o gelo fino é para ser patinado. Linda voz de Henrique Tomé com este tema Thin Ice. E chegamos agora à parte em que vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que até se considera a mesma língua.

Ora, foram a Cordeireta com o Canto da Esperança para reivindicar o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher. Vamos agora ouvir o novo single de Chico Caiato, uma antevisão daquele que será o seu disco de estreia a ser lançado em abril de 2026. O tema de Chico Caiato que vamos ouvir chama-se Roda da Máscara e conta com a participação de Rossana. Inspirado na tradição da canção portuguesa, Roda da Máscara foi construída a partir da estrutura poética clássica, na qual o primeiro verso de uma quadra retoma o último verso da anterior, num ciclo contínuo, uma roda que nunca para. Já o aduf, instrumento presente tanto na obra de Chico Caiato como na de Rossana, reforça o caráter quase hipnótico da canção, evocando os antigos pastorais e rituais antigos. A famosa Rosalía canta em português com carminho no tema Memória. O novo álbum de Rosalía, Lux, conta com uma colaboração entre a artista espanhola e Carminho. Segundo explica Carminho, a fadista, este tema nasceu da sua vontade de colaborar com Rosalía. Ela ofereceu-lhe a canção para Rosalía cantar no disco novo de Carminho, ou seja, a canção era parecida para o disco novo de Carminho, que também saiu este ano. Ela convidou-a para cantar, mas depois Rosalía gostou tanto da canção que quis ficar com ela. Além de Carminho, este tema conta também com a participação da Orquestra Sinfónica de Londres e também do coro catalão de Cambra del Palau. Ainda te lembras de mim?